Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. E quanto mais remo, mais rezo, pra nunca mais se acabar essa viagem que faz o mar em torno do mar. Meu velho um dia falou, com seu jeito de avisar: olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. Timoneiro nunca fui, que eu não sou de velejar. O leme da minha vida, Deus é quem faz governar. E quando alguém me pergunta como se faz pra nadar, explico que eu não navego, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega. A rede do meu destino parece a de um pescador. Quando retorna vazia, vem carregada de dor. Vivo num redemoinho, Deus bem sabe o que ele faz. A onda que me carrega, ela mesma é quem me traz. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem...